aquela por quem dei. Tudo que sofri e que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor eternamente desde que brilhou nunca se apagou. Abrindo o programa Gramofone, nós ouvimos Carlos Galhardo, de Dilermando Reis, e Jair Amorim, Se Ela Perguntar, Silvio Caldas dele, Orestes Barbosa, Serenata, Francisco Alves dele e Horácio Campos, A Voz do Violão. Na sequência do programa, Odete Amaral. Sou culpado da tua infelicidade. Mas se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas evidentemente eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração, porque se sou um criminoso, és também. Nota bem, estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Esse princípio alguém jamais destrói, errei, erramos. Mas evidentemente eu devia

Brasil. Existem campinas em flor, lá meu Brasil. Bandeirantes e tus garimpeiros, ó meu Brasil, no mundo és o primeiro. Um país como este não há, a natureza tudo, tudo nos dá. Brasileira, ó meu Brasil, tu que vieste a sorrir de olhos brejeiros e boca pintadinha de carmim, trouxeste tamborins, guizos, pandeiros que ficaram a vibrar dentro de mim. Mas para que se o carnaval vem longe e até lá eu me canso e me fatigo, e tu julgar-me-ás um velho monge, triste demais para brincar contigo. Deixa que eu fique a recordar de tudo e me disseste em delicado tom. Serás a bonequinha de veludo que eu recebi em dia de ano bom. Quanta luz no ar,

Eu quero que você faça absolutamente tudo ou boa parte do que estava nesse programa que eu li e que eu dei meu voto de confiança. Eu sou Isabela Simões, designer, voto em Vicência, Pernambuco. É preciso votar. Pense e vote. O Brasil é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. Justiça Eleitoral. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. A Cultura M apresenta Musicalidade. Na abertura do programa, Dalva de Andrade, Carmen Costa e Calbi Peixoto.